Acabamos de ouvir, na sequência, a última foi Sai Guarabira, antes foi 14 Bis, e o nosso querido Volney Varasquim está aqui comigo com a música Solto no Ar. Bem, passou o Furacão, que foi o primeiro CD, houve uma responsabilidade, né? Bruno, é o seguinte, o segundo disco nosso foi até, inclusive, mais bem divulgado que o primeiro. O segundo nós fizemos com a sigla, com a Rede Globo, no Um som sistema, livre, né? Som Som livre. Livre, né? Já foi para uma gravadora grande, né? E aí já teve a divulgação aqui no RBS, né, RBS Discos, aquela coisa toda. Saiu no Som Sim. Brasil, Som da Gente, teve uma ação bem Isso grande. Inclusive, foi até mais fácil do que o primeiro. deu uma repercussão nacional, deu para correr o Brasil em alguns pontos, né? A gente, na época, a gente escolheu vir morar na Europa um tempo. Assim, sobre o na Espanha, como tocar para a Europa, Inglaterra, Sim. Espanha. E daí deixamos o trabalho aqui, rodando aqui com certos com a música Certos Amigos Sim. e outras bombando. Então, a gente foi um disco bem divulgado, mas que o Expresso, na verdade, não deu muita bola, assim, Não, não, não soube, continuou fazendo o que não gostava. soube gest fazer uma gestão assim. A gente não soube fazer uma gestão assim, mas na verdade a gente nem era muito afim, Entendi, entendi. Achava isso muito sabe? chato. Não, a gente na verdade assim queria fazer o que queria mesmo, e deu vontade de viajar, a gente não gostava muito de ficar no Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, morando lá, porque a gente gostava mais de Floripa, sabe? Era boa também, Ainda né? Ficamos lá quase ali. é perto do, se for comparar. Moro em Balneário Camboriú. Eu acho que Floripa agora tá meio grande, assim, sabe? Eu já tenho aquela, eu acho o trânsito meio, me incomoda. Eu morava na Praça 15, né? Ali no centrão da cidade e tal, Entendi. né? Poxa, hoje em dia já não dá mais para carregar Não violão dá. nas costas para ele. Posso, meu Deus, eu vou para lá agora para trabalhar, mas eu vou e volto, né? Vou e volto, vem toda semana. Entendi. Mas não moras mal também, que Balneário é uma E boa cidade. eu moro aqui pertinho de tudo. A gente é mais aqui da qualquer lugar daqui é 1 hora, né? Pertinho. Joinville, E Blumenau, Floripa. nessa época, aí vocês já estavam na Europa, mesmo com o CD, certos amigos. Lançamos Certos Amigos e logo em seguida fomos para a Europa. Depois voltamos. Aí depois nós fizemos disco de rock na época, com um chamado Ímpar. Gravamos um disco na Inglaterra. Um projeto chamado Crime Perfeito. Muito, muito legal. Eu me lembro muito bem dele. Música minha, que foi uma paródia, assim, uma brincadeira sobre. Tipo, We Are Que é o Old. We Are the Stranger. É, Não é isso? essa música É, adorava. Adoro essa música, adoro essa música. uma Foi tu campanha que fez nosso essa próprio paródia? proveito. Isso. Muito boa. Muita boa letra. E daí vários projetos aí com músicas, eu gravei, co-produzi o Grupo Tubarão na época, Grupo Engenho, no começo eu também trabalhei com eles. E eu trabalho assim, fiz coisas com todo mundo, assim como o Daniel também. Várias pessoas aí gravaram músicas dele, minha, e a gente tá sempre lidando com isso, até que em 1990, no final daí, até a metade da década de 90, 95, por aí, a gente fez o Romance em Casablanca, no São Paulo também, que foi o último que a gente fez depois, antes de parar com a atividade do Expresso, né? E agora, agora de 2007, a gente retomou, depois o Márcio faleceu em 2005, e a gente já estava com o projeto de falecimento do Márcio e a gente ficou esperando Sim. mais 2 anos para voltar a fazer, Perfeito, né? amigo. Falando sobre essa volta agora, vocês perceberam que muita gente descobriu ou redescobriu Na verdade, a o gente já Expresso? sabia que tinha muita gente que a gente tem uma banda que nem a nossa, como tem 30 anos de idade, tem público, nós temos público, né? A gente Sim. fizemos todos os dias de o Teatro Elias Angelis Blumenau, Teatro Joés Machado, Teatro Marajó, que nós fizemos Scar em Jaraguá do Sul, todos, aqui em Brusque, Itajaí, o Teatro, todos nós lutamos mais de uma vez. Coisas que não aconteciam antes, quando o Expresso tocava lá no começo, acontecem agora, que são teatros lotados, sabe? Entendi. Todos. Um público fiel, o pessoal Sim. se desloca de cidades longínquas para vir para ir pra assistir o show do Expresso. É um show bacana mesmo, tem uma química legal. E a gurizada nova tem respondido bem? pessoal está conhecendo, as crianças conhecem o Expresso através de certos amigos, do Sapinho Sim, Fodoardo, aquela sim. música Sapinho, né? Mas certos amigos cantado em casamentos, é cantado assim. Formaturas. Ontem mesmo tive uma casa que eu toco assim, eventos e tal, né? E a gente é obrigado a tocar porque as pessoas pedem essa música, Que bom, né? principalmente certos Que bom, né? amigos. Então o público renovou. O público do Expresso ele não tem idade, sabe? Tá. Mas vocês tiveram que fazer nessa volta, vocês tiveram que planejar ela direitinho, né? Não foi mais. Ah, tudo, né? Teve ensaio, teve divulgação, tudo. A gente ensaiou bem. E a produção de quem é que tocou essa produção da viagem, Hã? da turnê, as Não, agendas. na verdade foi assim. Eu planejei assim os ensaios com o Zeca primeiro, depois fomos pegando um de cada vez e a gente montou o show. Um show que era, na verdade, para ser dois shows no SIC, né? Sim. Só que a gente não planejou assim um turnê, na verdade, inteiro, mas foi sendo marcado, foram sendo fizemos o show do SIC e deu uma repercussão tão positiva, aí não fomos nós aqui em Joinville, Blumenau, todas essas cidades, pessoas da própria cidade fizeram a produção lá para a gente divulgação no local, e nós íamos lá para fazer o show, sabe, no teatro, né? Então Isso. deu tudo certo, mas não foi realizada, não foi planejada, sabe? O Entendi. show estava prontinho, toda a estrutura do show prontinha, mas quem fazia a divulgação sempre foi pessoas das cidades, dos locais que a gente apresentou. Entendi. Legal. Vou pedir para você escolher uma música tua aqui do Casablanca, Romance Casablanca. Tem algumas ali para a gente escutar, para encerrar esse bloco. Deixa eu ver o que eu posso Vamos dizer. escutar, Agora vou fazer o seguinte, vamos escutar vou pegar uma do dois ali, que além de certos amigos, tem uma muito interessante, que é Vem Me Faz a Cabeça, que é tua e do Daniel, isso, pode ser. e aí podemos tocar mais uma aqui do Vou Romance deixar Casablanca. deixar. Então, perfeito. Vou colocar Nova Estação, perfeito? Vamos Estação. escutar, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Ivonei Varasquim, é integrante do Expresso Rural, o eterno e amado por todos de Santa Catarina, Expresso Rural. Até daqui a Valeu, pouco. até já, até já. Ao pé da letra, aqui com presença especialíssima do catarinense. É ex-catarinense, né, Vonei? Sou de Curitibanos, Curitibanos. coração de Santa Catarina, mais catarinense do que eu, Difícil. difícil. Vonei Varasquim, integrante e guitarrista, e cantor também, e compositor do Expresso Rural. Acabamos de escutar Nova Estação e Vem Me Faz a Cabeça. Não é Vem, né? É Me Faz a Cabeça, né? É, me faz a Isso. cabeça. Projetos novos, Vonei. Me conta, o que que vocês estão bolando aí? O Expresso o Expresso continua se reunindo. Nós estamos aí fazendo uma coletânea para esse ano ainda. Esperamos que esse ano fique pronta uma coletânea com músicas de todos os cinco discos, Sim. né? Uma Mas coletânea, primeira coisa. uma coletânea com gravações novas, como é que é? Não, a coletânea com as músicas com gravações antigas, assim, adicionais no arranjo, alguma melhorada na. E tem e Revisitados, uma né? gravação. E uma gravação, assim, inédita do Expresso, dos Certos Amigos, que vai ser feita em uma gravada, assim, meio que no estúdio. Meio não, ao vivo no Ao estúdio, vivo no né? estúdio. A gente tocou com violão, mas botamos o microfone no estúdio e gravamos ao vivo no estúdio, assim, né? E para o ano que vem, aí nós temos agora shows. E depois, para esse ano, é isso aí. Agora, ano que vem, a gente está planejando, estamos fazendo reuniões e ensaios para a gente fazer esse capítulo tão esperado, que tão temporado mesmo, o DVD do Expresso, porque foi uma coisa complicada, Sim. sabe? Porque a gente, como não está profissional no Expresso, fica difícil da gente conseguir que as agendas se fechem de todos, Entendi. até para fazer um Entendi. trabalho bom, da maneira como a gente gostaria de fazer. Do Expresso Desse show, dessa turnê que novo, vocês nós estão vamos fazendo. fazer. Convidados? Pensa em ter convidados, A princípio, nós temos muitos não? amigos, Mas a gente que não considera que seja importante a gente colocar outras, até porque a gente nunca fez um ao vivo, colocar pessoas que não sejam expresso. A gente que acha que tem que ser o show do expresso Entendi, gravado, sabe? entendi. Até tem pessoas que poderiam dar famosas tal, mas nós não optamos por não convidar ninguém, a princípio, né? Pelo menos nesse primeiro DVD. Então a gente, a princípio, não vai convidar ninguém. Não é por falta de amigos, não, de Falta de convidados, não. fazer amigos não tem, né, amigo? Não tem muita. Mas é só por uma questão de que a gente acha que deveria ser assim, por É. enquanto. Talvez a gente tenha mudado Querendo de ideia, né? usar um trocadilho infeliz, né? Não dá para convidar só certos amigos. Aí teria muitos amigos para convidar, Está né? certo. Então, o Vonei, e produção, tu trabalha com produção de algum grupo? Você também Eu trabalho assim, Maia, não estou trabalhando agora. Eu já fiz vários, produzi vários discos de várias pessoas, fiz música para muita gente. Mas o meu trabalho, que eu gosto de fazer mesmo, na verdade, Bruno, eu gosto mesmo de tocar, sabe? Acabei de chegar de um local fixo, toco em festas, faço eventos de empresas, fiz uma inauguração. E só essa semana aqui. Essa semana eu toquei desde terça-feira, eu toco todos os dias em vários lugares, menos na madrugada, aquela madrugada de antigamente eu não Entendi. faço mais. Assim, de tocar tarde, aquilo já não me cansa muito. Eu gosto de tocar assim, eventos, fazer música, as pessoas estão em algum lugar, eu tocar meu Sim. violão, fazer uma boa Já é um música, cancioneiro, sabe? né? Até E aí, um. eu gosto disso, a prática, né? A prática de tocar, sou um músico profissional, né? E na verdade eu gosto porque isso me dá liberdade de tocar o que eu quero. E as pessoas que me contratam sabem que eu faço, conhecem meu trabalho de música. Eu toco, tenho um repertório assim bem variado. Mas também assim tem coisas que eu sabe, sabe que o Volney não é sertanejo, que o Volney não toca assim muito pagode. Não sou Já tem um radical. repertório já tarimbado. Mas eu tenho bom humor, não sou radical contra ninguém. Eu gosto de dar música boa, não tem preconceito. Que música que eu gosto? A música minha preferida é aquela que eu gosto. Gostar ou não gostar não independe do estilo, né? Então eu toco de tudo, gosto, mas assim, mais Entendi. 70 e 80, né? Basicamente é meu. Tu tens filhos, né? E como é que eles são em relação à música Atualmente quem me passa as novidades são elas, né? Aparecem com os artistas, até que elas têm bom gosto. aí? E daí as minhas parecem sempre com umas músicas legais aí, elas gostam também de tocar, fazem aula de música. Não, pai, nem nada. Não, pai, ninguém faz Não nada. comigo, né? Mas eu ensino, assim, mas eu só sou um supervisor, assim, né? Digo, opa, isso aí é brega, peraí, isso aí não tá. Entendi. Faz uma orientaçãozinha. Bateria aqui na sala, moro num apartamento, mas tem uma bateria bem no meio da sala daqui. Então tem um ambiente musical aqui em casa. E as minhas filhas estão sempre escutando música. A gente tem essa. Elas gostam também de música, né? Agora, tem uma meio que tem 14 anos que já tá meio levando a sério, assim. Então, aí eu pego no pé dela que se quer ser Tem que músico, trabalhar, tem que trabalhar. tem que treinar, tá, né? Entendi. Porque não aprende se não estudar muito, assim mesmo. Música é uma coisa que é com os anos que você Claro. vai desenvolvendo. Ivonei, composição, como é que você acha que está hoje? Está mais difícil de compor, assim, no sentido. O público está mais exigente com quem já é compositor de MPB e menos exigente com quem nunca foi, né? Eu diria o seguinte, para vender é uma coisa, se tu for pensar no dinheiro, né? Tem essas coisas da Sim. onda, né? Então aí eu não julgo, porque sempre teve. Uma época a discoteca era porcaria, na década de 70 ali, 78, 76, já apareceu a discoteca com aquelas musiquinhas do Bee Gees, que hoje em dia viraram clássicos e a gente achava de mau gosto na época, né? Aquela música disco, que era uma batida, Do disco até com os planeta. Rolling Stones, a gente achava de mau gosto. E tinha coisa daquela época que eram boas, Sim. né? E aquilo, a gente escuta esse do pagode forró universitário, pagode universitário. Daí tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Se eu dizer pra ti se eu gosto, eu acho repetitivo. Mas aí no meio sempre tem um talento, tá na onda aí, que daqui a uns 10 anos você vai ouvir de Vai. novo e dizer, ah, aquele lá era Vai bom, porque por causa entendeu? da que marca É a época. só o tempo É que dirá. tem gente que marca a época, né? Marca a época. Mas aí só o tempo dirá, né? Tem sempre no meio de todas as ondas musicais, sempre tem aqueles que se destacam e que são bons. Né? E aí, mas cada vez mais assim a fórmula está mais restrita, né? E eu tenho que ter uma coisa a dizer assim, que é uma seguinte, uma coisa que eu Entendi. acho, tá? De mau gosto, é porque o nosso povo, a cultura do nosso povo tá, Não. o pessoal não lê, o pessoal não tem muita coisa com cultura. Então eu digo assim, já vai uma coisa de instituição de ensino, vamos lá para a escola, que é fraco de. Entendi. E os compositores, todos que eu ando conversando, né, porque normalmente o Pé da Letra aqui é um programa que busca a composição, né? Sim, a parte mais Todo. É literária. de construção, né? Porque assim, ó, o intérprete, ele tem uma técnica, né? Ele é um Sim. ele é um instrumento musical, né? Humano, né? E o compositor, ele trabalha com ideias, né? Trabalha com e é justamente isso, né? É o que você falou. O compositor acaba compondo e acaba dando certo de acordo com uma certa. Percebo que há uma certa dependência do público, né? De como o público É, aceita na isso. parte financeira, sim. Né? Entendo? Não, entendo. Mas veja que assim, né? O compositor, ele só pode ser um compositor chamado profissional se ele julgar isso uma profissão, né? E essa a profissão sem remuneração não é profissão, né? Aí já Ele é hobby. é um hobby, né? Eu não acho errado você fazer uma coisa de profissão, e também não acho fazer uma coisa de hobby. Só estou constatando que a arte, né, da composição, ela reflete uma época de público, de pessoas, Sim, né? sempre é. Porque ninguém vai pensar assim, aquele compositor, ele estava sozinho no planeta, né? Ele estava num grupo de ideias que ele decidiu expor, né? E você acha que está na hora também, de repente, dos compositores participar mais da educação do povo? Eu gosto muito, assim, por exemplo, eu sou muito fã do compositor que toca. Tinha aquela história, a gente, no meu tempo, assim, um pouco mais, de compositor gravava, o próprio compositor gravava suas músicas, né? Ele geralmente gravava, digamos assim, aí, a maioria desses compositores, desses nossos cantores aí, Companhia Limitada, Zé Ramalho e Alceu Valença e tal. Pessoal que são compositores que gravam suas músicas, né? Eu gosto Sim. muito disso, assim, né? Eu também sou um desses aí. For em disco, por exemplo, eu vou fazer um disco gravando as minhas músicas, né? E, Sim. independente de ser ou não, de ser uma coisa só para ganhar, ou só para assim para sobreviver, né? E que a gente tem que satisfazer assim a nossa é um é tipo É uma uma nossa. aposta e ao mesmo tempo um hobby, né? Mas pessoal, eu toco as músicas, eu tenho essa felicidade de poder tocar o que eu gosto já assim na noite tudo. E quando eu for gravar, claro que eu não vou pensar, eu vou pensar, é uma coisa assim muito pessoal, não é só uma coisa de viver da música, porque na verdade aqui em Santa Catarina não tem ninguém que vive só de composição, ninguém. Tem nenhum Entendo. compositor que eu conheça aqui que viva de direito autoral. Eu recebo, tá? Até na minha frente aqui, eu tenho um extrato da Abramos que eu recebo todos os meses, me manda extrato e quando toca a música minha, a gente recebe, mas alguns recebem mais. Mas não adianta, a gente não pode abandonar o sonho da gente, porque de um artista que nem eu, por exemplo, um artista me considera até o que eu estou lendo, relendo o livro do Keith Richards aqui dos Rolling Stones, Que legal, ele diz que que é eu estou o relendo porque eu Life, esqueço, né? eu estou relendo porque eu esqueço, sabe? Já li uma vez, já tem outros livros também dele. Ela vida, né? Músico de banda, por exemplo, o Expresso Rural toca as músicas do Expresso Rural, então fica restrito ali a 30 músicas, né? É Um repertório. limitado ao compromisso, né, ali, né? É gostoso, mas é bom fazer o que eu faço, assim, que é poder. Nessa noite eu quero tocar aquela música. Vai, toco. As E pessoas que gostam. tu acha que o compositor também ele é um pouco responsável pelo processo social ou não? Muito. É mais difícil ter compositores, são, né? Formação literária, eu sou um bom compositor. É uma forma de escrever uma letra. Se você nunca leu, você vai ter um vocabulário pobre para Sim. colocar. Aí você vai ficar rimando vida com saída, como sertanejo 5, Sertanejo rima a vida com saída. Vonei, nós vamos aqui encerrando a nossa entrevista. Perdão aqui que com a tua presença aqui nós teríamos as três entrevistas, né? Mas eu gostaria de agradecer a tua presença aqui e dizer que agradecer primeiro, né? Agradecer pela história que você tem e também pela persistência, né? Porque a gente sabe que para ser músico tem que ser persistente. Principalmente músico autoral, né? Sim. E a gente consegue também fazer com que nós, que somos compositores de uma outra geração, também se espelhe, né? No, nesse, nesses, nesses compositores que conseguiram, chegaram lá e persistiram, acreditaram no seu som. E esse acreditar é muito mais importante do que o gosto por cada estilo, né? Acho que essa perseverança pela arte, Sim. É. principalmente Santa Catarina, que é um lugar onde é moroso para poder a arte autoral aparecer, né? Então, acho que tu és um grande representante dos nossos compositores. Muito obrigado. Poxa, Bruno, obrigado. E eu vou dizer uma coisa só para terminar. Santa Catarina, a nossa formação cultural ainda está em evolução. Isso é legal. Então, as pessoas têm, os compositores aqui têm que trabalhar para termos a música catarinense de verdade, né? Entendo, entendo. E é um local onde recebe, né, amigavelmente tanta gente, né? Então isso ajuda a ser mais compositor ainda, né? Ah, mas aqui nós temos o açoriano, alemão, italiano, polonês. Então, ainda a Só música, falta juntar, né? Só falta né, vai juntar sair tudo isso. muita coisa boa aí ainda. Muita coisa Mas boa. muito obrigado. E assim que vocês tiverem aí um novo trabalho, eu vou chamar de novo para a gente Opa. conversar de novo, tá bom? Eu vou avisar vocês, Bruno. Obrigado a todos aí. Beleza? Um abraço para Muito todo mundo. obrigado. Valeu. E Valeu. aí a gente encerra aqui. Mais uma vez o programa Ao Pé da Letra. E semana que vem estamos aqui com mais uma presença ilustre e um pouquinho mais de música, letra, poesia e composição. Até a próxima.